boya poki mambangu Nikolo nikole kaka inanzela Toke de malembe, oh malembe Kai mombembe na boya poki mambangu Nikolo nikole kaka inanzela Toke de malembe, oh malembe Nunca se osua, ninguém é pouca, ninguém é pouca.